Alegria, alegria, emoção, diversão, isso é... É Super Pop! Super Pop! Pip, pip, pip! Super Pop! O Águia de Fogo! Sobre o comando dos DJs Ellison e Juninho! Super Pop! Maravilha, gente! A festa hoje realmente só começando hoje aqui no Clube Ipanema! E a galera realmente hoje super lotando todos os espaços físicos hoje aqui no Ipanema. Que beleza, que maravilha. A festa de aniversário do Naldo Malucão. Daqui a pouquinho nós iremos todos cantar os parabéns para o meu amigo Naldo Malucão, o grande promotor de eventos. Ele está de volta agora em 2006, mais forte do que nunca, assim como a Águia, né? Mas a galera do Paysandu está aí. Ah, não. Quero escutar mais forte. Cadê a galera do Papão? Bonito, lindo, maravilhoso. Cadê a galera do Clube do Remo? Vamos lá. Remo. Aí. Mais alto eu quero ouvir. Remo. Vocês. Papão. Joga as mãozinhas pra cima, galera do Paysandu aí, ó. É a bicolor. É bicolor. De novo, de novo. É bicolor. É bicolor. Assim, ó. O Águia de Fogo. O Águia de Fogo. O Eu Tô Solteiro. O Eu Tô Solteiro. Galera, já está mais do que aquecida. Vamos que vamos. Vai! Águia! E eu quero ouvir! Chega aí, se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. Desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mexe pro posão, de lá pra cá, daqui pra lá. Aí joga a mão pra cima, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga, joga a mão pro alto, joga, joga. E você também, hein? Vai. Bota a mão no ombro, vai e volta, bota a mão no ombro, vai e volta, sensação. Já é sensação. Super. Baby. Dançar, já, já. Com a mão, já é sensação. Já é sensação. Com a mão. Pegou o tranco, chega aí. Vou te dar uma ideia, chega aí. Se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. Desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mexe pro pozão, de lá pra cá, daqui pra lá. Ai que dança louca. Joga a mão pro alto, joga. Um abraço, meu grande amigo. Joga. O Yama, motora da Big Pega de Fogo. Você também. É, da equipe do Melo. Abraço vocês aí, viu? Volta a mão no ombro, vai e volta. Sensação, já é sensação. Baby. Com a mão, já é sensação. Já é sensação. Com a mão. E aí, joga no lado, joga, joga. E aí, é o Águia! Neurose, o baile todo, tá ao som do tamborzão. Quero ver tu requebrar. Olha, gente, confirmadíssimo aí, no próximo dia 22, aqui no Ipanema Clube, Super Pop e Bola de Fogo. Com certeza. Vai ser uma onda total, hein? O Águia de Fogo e o Bola de Fogo. Vai! Mas vem tchutchuca, vem tigresa e também vem a gatinha. E que eu vou te dar-lhe um beijo e te deixar a cama tenha. Ao som do tamborzão, quero ver tu requebrar. Vem pra cá, tchutchuca lindo, vai quer ver você dançar. O Abracil, aí a Adriana e a Pati, as presepeiras da Sonho Eventos, estão aqui. Aí Péricles, aí Patrick. Tchutchuca lindo, vai quer ver você dançar. Neurose, o baile todo, tá ao som do tamborzão. Tá ao som do tamborzão, tá ao som do tamborzão. Tá ao som do tamborzão, tá ao som do tamborzão, tá ao som do tamborzão. Let's play, DJ. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. The cat is on the table, table, table. And everybody's on the table. O baile todo tá ao som do tamborzão. Quero ver tu requebrar. Vem pra cá, tchutchuca lindo, vai quer ver você dançar. É muito linda, mas parece uma sereia. Os olhinhos dela é que nem o de princesa. Quando ela passa, com certeza me fascina. Digo, ai meu Deus do céu, eu adoro essa menina. Mas vem tchutchuca, vem tigresa e também vem a gatinha. E que eu vou te dar-lhe um beijo e te deixar a cama tenha. Ao som do tamborzão, quero ver tu requebrar. O mundo agora é pop. Ou melhor, é super pop. Ellison arrepiando. Vai, vai, vai, vai, vai. É o Águia! O Águia de Fogo. Alô, galera da Eternamente! Um abraço a vocês aí, viu? Simbora! Os canalhas também aqui! Everybody feeling hot in the morning. Don't you stop through the evening. In the night, people jumping to the sound. Everybody get up, everybody get up. Um abraço também à equipe, os Terremotos estão aqui com a gente, que beleza, hein? Super Pop! Everybody feeling hot, come together, never stop. Nossa super cobradora está aqui com a gente. Um abraço do DJ Ellison. Você é super. Super. Ellison arrepiando. Nelson. Um abraço você, viu, garoto? Está aqui com a gente do lado do Águia. Está no Ninho. Está bem, está com a gente. Um abraço, minhas nossas estrelas. Um abraço vocês aí, viu? As estrelas do Águia Esfoga. Galera também do Pop 4, DJ Diego, Ferrari e toda a equipe. Um abraço vocês. E a equipe também do Som Matrix está aqui com a gente. É os nossos amigos. Segura, Ellison. Alô, Maurício, na companhia. A sua mãezona aí, que beleza. Jefferson Pop, Pop, Pop, Pop. É o Agito! Águia de Fogo. Socorro, está aqui com a gente. Velhos tempos, hein, Socorro? É muito bom a gente rever os amigos, né, gente? Depois de tanto tempo, a gente rever os amigos e renovar mais ainda essa nossa grande amizade em 2006. Um abraço também ao padrinho Edson e a madrinha Sueli, na companhia do meu grande amigo Eduardo Motora da Pista Negra. Um abraço também ao Tio Ró da Classe Motorizada, está aqui com a gente. Alô, Fábio da Pedreira, você, também o amigo Henrique e o Worldcar, grandes produtores de evento. Dão maior força aqui pro Pop. Valeu pelo carinho, viu? Da grande amiga Carla também. Super beijo você, viu? Johnny está a bordo do Águia de Fogo. Os Invencíveis estão na área. Que beleza, garoto. Num golpe de olhar, ganhou meu coração. Mas eu não imaginava a decepção. Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei. Vindo night, futebol, amigos eu deixei. Foi irracional o que ela fez. E a galera canta bem alto. Mais uma vez! Quem planta sacanagem colhe solidão. DJ Thiago é a consagração dos últimos tempos. De aniversário do Naldo Malucão hoje aqui no Ipanema. E Juninho, eles agitam, arrebentam, eles metralham. som do Melody pra você dançar. É o Aguiar. Galera do Terremoto, um abraço a vocês aí, viu? Um abraço também, as nossas sereias estão aqui presentes, firme e forte, uma maravilha, hein? Os principais aqui no... Abração aí ao Yama, Flávio, Thiago, Bumba, a galera da Pica Pega de Fogo. Um abraço a vocês! DJ Ellison. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. E a galera K9! Um abraço carinhoso aqui do Ellison, vocês! E é isso aí, de verdade, dia 22, aqui no Ipanema Clube, o Águia de Fogo e também o Bola de Fogo, é o lançamento do bloco Ipanema! A nossa história, isso é uma onda total, hein? Se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor. E daqui a pouquinho tem bolo pra galera. Quem que é bolo aí, hein? Daqui a pouquinho tem bolo. A gente vai cantar os parabéns aí pro Naldo Malucão. Olha ele ali no bar. Gosto desse cara. Tanto quanto da humildade que ele tem, viu, meu irmão? Um abraço, irmãozinho. Parabéns, tudo de bom. É aniversário do Naldo Malucão. É isso, é sucesso. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. O Águia de Fogo. Aí, Johnny, um abraço você, garoto. Também o grande amigo Edinamar já está aqui com a gente. Aí, Ed, um abraço você, da locadora Eva e toda a equipe aqui com a gente.

Pop. Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse sentimento. E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado. Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Um abraço, Julino, Gessé, Cleiton, Marcos e toda a galera. Calma, TJV. Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume e ter você pra mim? DJ Zedilson e Edielson, agora toca essa. E a super cobradora na Companhia das Estrelas. Simão! Ciclone ao som. Por você e pelo ciclone que é o furacão do som. Fruto sensual. Um abração, DJ Valmix. Está aqui com a gente. Um abraço, Val. Pra você, precisa mudar, viu, meu irmão? Também o meu amigo Batista, lá da Autobon. Um abraço, irmão. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, Batista? Que me desarma o teu sorriso que me encanta apaixonado. Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? Mais outra! O Águia de Fogo. Toda a galera do Sindicato do Chacho Ranch do Super Pop. Alô, Renato. Um abraço a você, viu? Também o grande amigo Kleber Promoções está aqui a bordo do Águia, sempre dando aquela força especial, né, garoto? E é o Águia! Aí, madrinha Sueli, um abraço, padrinho, você também, alô, Edu. Que beleza, hein? De camarote, né? Eu me sinto tão triste assim, porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou, lado a lado, com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim, meu bem, volte logo para mim. E a galera Super Palio também está com a gente. Alô, Rei, Carlinho, Thiago. E agora o Márcio e também toda a equipe aí. A Luciano está de volta, né? Ela está de volta. Banda Os Brothers. Verdadeira marca do Melody. Super Pop! DJ Ellison. Super Pop! Os pilantras estão em peso aqui no Super Pop. Abraço! Eu não sou ninguém, volte pra mim, onde estás? Não me deixa aqui, DJ de Brasil, e onde vai? Novamente, os pilantras aqui com a gente, curtindo o som do Super Pop. Abraço, Ed! Brasil, Brasil, no som do bar. Um abraço aos carrizais no 40 horas. Estão aqui com a gente. Um abraço, vocês. Ela está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Super Fó, Super Fó, Super Fó. Quem vai tocar? Quem vai tocar? Batendo forte em mim. DJ de Brasil, DJ de Brasil. E onde vai? Aquele tu nas barras, tu nas barras. Vem dançar. DJ de Brasil, DJ de Brasil. No som do barão, DJ Águia de Fogo Super Pop. Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. É o Ipanema Clube, super lotado, é a galera do Águia. Vou sair para o novo. Olha o Águia aí, olha o Águia. Lua, Camira, Volante, Titinho, Tonini e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha. Esse sou eu aqui, no novíssimo Tupi, DJ Eres, fazendo minha declaração de amor pra você, minha princesa. Com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração pra fazer você se apaixonar como se apaixonou pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. Um abraço aos farristas, estão aqui com a gente. É os nossos farristas, né? Também para os despeitados do Maguari. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, pelo Altamira, Bolante, Titinho, Tonini e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha. Som e Juninho. Sei que agora eu posso dizer: te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter, meu bem maior. Quando eu recordo teus beijos em mim, chego até a tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu. Eu te juro, meu amor. Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. Olha só quem está aqui com a gente. Quem lembra? Quem relembra? Do meu amigo Fernando Belém. Olha só. Veio hoje fazer uma visita e também aproveitar e dar os parabéns pro meu amigo Naldo Malucão, o grande promotor de evento. Hoje está no mês. Fernando Belém, que hoje está com um novo trabalho e trouxe pra gente um super CD aqui, ó. Em primeira mão, daqui a pouquinho a gente vai tocar uma música aqui do meu amigo Fernando Belém. E aí, Fernando? Beleza, garoto? Tudo beleza, Erickson? Prazer muito grande estar aqui no Super Pop. Hoje eu dei o maior embalo no meu programa na Rádio Sucesso FM, que é, Bagaceira Pai D'Égua. Dei o maior embalo nas festas aqui do Ipanema, e principalmente que hoje é aniversário do Naldo Malucão. E aí, galera, como é que tá a galera do meu papão? E a do meu leão? É isso aí, galera, a gente gosta de ver o Super Pop arrepiando, meu irmão. Vai, é lançamento. É com você, Super Pop. Valeu. Peraí, peraí, mas joga aquela vinheta. Vai, vai. Quem sabe faz ao vivo. Garotinho perdido aqui, atenção! As mamães e os papais, tem uma criança perdida aqui no Águia de Fogo. E atenção, as mamães e os papais, ele está só de sunga. Hoje à noite eu vou. Você é responsável do garotinho? Chegue mais aqui, vamos ter responsabilidade, viu aí? Que me chame a atenção, esteja um verdadeiro show. Esteja um verdadeiro show. A novidade conquistando os corações e fazendo delirar. Super abraço, Creuza do Chameleon Som. Esse é o Águia de Fogo que chegou para ficar. Um abraço também a Skels, aqui com a gente no Águia. Hélice e Juninho é quem vão comandar. O do Águia de Fogo é um verdadeiro show. Está de volta pra você o som que nos conquistou. Tiro Super Pop, a novidade está no ar. Diz Hélice e Juninho é quem vão comandar. O do Águia de Fogo é um verdadeiro show. Está de volta pra você. Forte abraço aí ao meu grande amigo Alter Pop, Célio, Jack, toda a galera de Estabarão. Apaixonada por você, quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer, então em quatro frases te confidencia. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com Super Pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O Super Pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com Super Pop, DJ Edson e Juninho, todas as luzes do Águia de Fogo. Um abraço, Itamias, Estradeiros do Terremoto, Nete, Thaís, toda a equipe aqui com a gente. Um abraço, Naldo Marcão. É, eles estão mandando um forte abraço ao Naldo Marcão. Super abraço aí também. Pra esquecer que não és meu e minha vida não pertence a ti. Juni, Débora e também o Jô. Os Incríveis! Eles dão maior valor nesse mérito. Os Invencíveis, é isso. Os Incríveis também estão aqui. Fruto Sensual. pecado não pensar mais em mim. Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Yippee! É, é essa aqui que é valendo. Simbora! Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson. Um abraço pra galera do álcool do Super Pop. Um abraço. E toca de novo. É. Super Pop, solta o som, solta a emoção. E é bom demais. Daqui a pouquinho tem o voo do Águia com os irmãos Ellison e Juninho. Eu te tirei pra dançar. Ellison. Nessa festa, oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson. Teu olhar, minha deusa, oh, oh, me encantava, oh, oh, DJ Eduardo toca. Vamos dar uma esquentada nessa parada aí, ó. Vai, Vlad. Super Pop, solta o som, solta a emoção. Banho de iluminação. Simbora, que é o Águia detonando. Jackson, do Super Real. Um abraço. Super. Super Pop. Super Pop. Super Pop. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. What? Deus abraço aí, meu grande amigo Zacarias, a companhia da sua esposa Jan. É verdade, taxista Zacarias. Um abraço, garotinho. Sou Rodrigo, Robson, Everton, Paulo, Vitor e o Alberto. São Vlad, está aqui com a gente. Abraço do DJ Alisson. Vocês da São Vlad, é Vlad. Super Pop, solta o som, só tem emoção. Banho de iluminação. E tá faltando cerveja, bem aqui ao lado do Águia. Pra galera que tá afim de baldes e mais baldes, né? Os metralhas também. Um abraço, Adriano. DJ ADB, vem aqui o novo da cerveja também, meu grande amigo Alan, lá de Gui, toda a galera da Display e Fit Wagner. Alô, Gilson. Eu quero te levar com esse som, você vai se encantar. É a paixão da galera, vem dançar, vem balançar na noite inteira sem parar. Essa festa que eu quero te levar com esse som, você vai se encantar. É a paixão da galera, vem dançar, vou balançar a noite inteira sem parar. Um abraço, neguinho do comércio, você também. Botando cerveja também aqui atrás do Águia. Alô, Jumils. Vai! Nossa, torna, eu vou te amar. É o som do meu bem, a qualidade que não tem pra ninguém. Venha pra cá que a gente espera. Venha sentir a opção da galera. É o som do meu bem, a qualidade que não tem pra ninguém. Venha pra cá que a gente espera. Anda, louca, mistura. Quero ver essa galera agitar. Canal e me chegou pra arrebentar. DJ Vandinho está com a gente aqui curtindo o som do Águia. Um abraço, você vivo hoje. Também um abraço ao Firuca, taxista Júnior, Blake, Rafael e o Frank, a classe motorizada. Valeu! E aí, galera? Segura, Ellison. som. Banda Tecnologia. Aí, Charles. Alô, galera, olha só quem chegou. Detonando muitos baldes, fazendo muito show. Essa turma sangue bom, que veio pra ficar. É 100% pop, som é a galera GDA. A galera GDA. A galera GDA, é só sucesso. Manda ver com o Marcelinho e Mutuca. E o Johnny pode crer. O Gordo e o Bidu, agitando sem parar. Tem o Paulo e o Dandan e o Bânia, vamos lá. A galera GDA é 100% pode crer. Rolando muita chita a noite inteira, pode crer. Essa turma é um show e conquistou meu coração. Essa galera é do Aura e não tem pra ninguém não. O sucesso não pode parar. Banda Tecnologia. Banda Tecnologia. A festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. Fazemos a festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. Pra quem tava com saudade, ele voltou. Agora meu pop, pente aparelho, acho que é um show. Esse é o super pop, o águia de fogo. A guitarra eletrônica. Olha o S. Mexendo com você, alô DJ Edson. Oi. Manda ver. O mais conceituado e querido no Pará é o Super Pop Show, ele vai te encantar. Com a guitarra eletrônica nós vamos detonar. Vamos lá, gente, vamos fazer o S. Fazemos a festa e a nossa produção vai pegar aí. Você fazendo o S, jogando a mão pra cima e fazendo o S. O S, o S, o S, o S, o S, o S, o S. Fazemos a festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. Fazemos a festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. Quem tá feliz aí? Pra quem tava com saudade, ele voltou. Agora meu pop, pente aparelho, acho que é um show. Esse é o super pop, o águia de fogo. A guitarra eletrônica enlouquece todo o povo. Aí, Ferrugem! Com a guitarra, Juninho Massacra. Oi. Do voo do Águia, mexendo com você. DJ Alô, DJ Edson. Oi. Manda ver. O mais conceituado e querido no Pará é o Super Pop Show, ele vai te encantar. Manda. Com a guitarra eletrônica nós vamos detonar. É o voo do Águia sobrevoando o Pará. Fazemos a festa aqui. Um abraço também. Põe a mão pra cima. As sinceras estão aqui, a gente. Aquele abraço do DJ Edson. Os canalhas também. Valeu. Agora faz o S. Fazemos a festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. Fazemos a festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. DJ Betinho Isabelense. E o alucinado Madeirito, Madeirito. Fazemos a festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. Fazemos a festa que você merece. Põe a mão pra cima e agora faz o S. Demais, hein? É a galera enlouquecendo aqui no Ipanema! Elisson. Vem pro meio do salão, vim dançar com emoção, com a galera Tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vim dançar com emoção, com a galera Tabajara, mora no meu coração. Com a galera Tabajara, todo mundo vai dançar, a galera sangue bom, que conquistou o Pará. No ritmo da dança, todo mundo vai dançar, a galera da Tabajara, que já vai arrepiar. Já chegou o Anselmo Criador, Luciano. Um abraço, Neto, Wendel, Jailson, Márcio, toda a galera curtindo aqui o Super Pop, galera. Por telefone lá do distrito, né, meu irmão? Um abraço do DJ Alisson. Júnior Enfermeiro, você pra agitar e o Príncipe. A detonar e pra finalizar, a galera sangue bom, pelo tá espaçonado e curtindo o melhor som. Vem no ritmo da dança, vem no meio do salão, galera da Tabajara, aqui é pura emoção. Vem no ritmo da dança, vem no meio do salão, galera da Tabajara, aqui é pura Alô, Naldo Malucão, chega junto aqui com o DJ Alisson. Rapidamente, Naldo Malucão. Um abraço também ao Coronel Rodrigo, que tava na cervejada lá do Super Pop do Porto de Marés ontem. Foi sucesso total, gente, graças a Deus. Graças a vocês, vocês estiveram com a gente. E por sinal, até arrombaram o portão do Porto de Marés de tanta gente ontem. E hoje não tá sendo diferente, não. A galera super lotando o Ipanema Clube. O Águia voltou. O Águia de Fogo está de volta. Eu só quero te dizer quanto te amo. O meu desejo é só por ti. Vou me entregar de corpo e alma essa paixão. Não quero mais a solidão. Apareceu em minha vida como meu anjo. A perfeita solução para sempre te amar e curtir o sucesso. Que a carretinha do barão. Um abraço, Serginho, do Gomar, está aqui com a gente, curtindo o Som do Águia. Super! Só vinha curtir e agora agitar, com a Kombi que é sucesso em todo o estado do Pará, com sua nova estrutura e iluminação, agora é super poderosa a Kombi da produção. Este Ronaldo e Maurinho é pura agitação, no comando da galera o respeitado é o irmão, com suas novas torres o sucesso vai tocar, a super poderosa chegou para ficar. Alô, Josimar, chega aqui. Um abraço, Firuca, taxista. Também para a Aruna, Alzebinho, né? É pra galera do Bacuri. Banda Tecno e Cia. Banda Tecno e Cia. Super Pop. Mais outra! É banda 40 graus! É o Águia! Águia de Fogo! Águia de Fogo! Está aqui com a gente hoje, felicíssimo da vida. Hoje é festa de seu aniversário, gente. E realmente está bonita, né, Naldo? E ele disse assim: Alisson, daqui a pouquinho muita loucura vai acontecer. Uma super, uma não, duas queimas de fogos pra galera. E também bolo pra galera. Ele vai dar bolo também, né, Naldo? É o Águia de Fogo no festão de aniversário do Naldo Malucão, que já se torna uma verdadeira tradição em Belém do Pará. E o Águia está em todas, né, Naldo? claro, lá no Malucão também está agradecendo a toda a galera que veio prestigiar a sua festa de aniversário. Por sinal, também, toda a galera do Guamá que está aqui presente, né, Naldo? Cadê a galera do Guamá aí? Ó, oh, estão aqui curtindo o som Águia. Aquele abraço, meu grande. Aí, Mário, da iluminação, tá todo mundo aqui no Ipanema Clube! Tecnoesia. Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa som, amor, ele vai te encantar. A gente também agradece muitíssimo aí a presença do Terremoto lá do Guamá, viu? Um abraço, essa aparelhagem que a cada dia que passa, cresce mais ainda. E a gente tem um carinho muito grande por toda a família Terremoto aí lá do Guamá. Com certeza a gente começou assim e é muito legal, viu? Produções de Rondi Dias, a nova geração da Tecnoesia. Os parabéns vai pra Alda. Está de aniversário hoje, né? Junto com o Naldo Maluquinho. Olha aí, Naldo. É o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa som, amor, ele vai te encantar. Esse e a empresa Sonho Eventos, parabenizando também o Naldo Aluguel. Sua passagem de aniversário tá bonito, viu? Para o caixa som. Naldo agradece mesmo a galera do Guamá, né, Naldo? Está aqui com a gente. Que beleza. Simbora. Todo mundo que está aqui está na festa de aniversário do Naldo. Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Quero meu amor só você. Não pode excluir, vem me amar. Quero te encontrar. Não importa o lugar. Vamos nos divertir, pois o rei vai tocar. E aí? E a coroa do som vai subir te encantar. Melhor som que se não há. É o rei no Brinha. É o rei que vai tocar. É o rei no Brinha. De Renata e Ademir, fazendo você dançar. E a coroa do som vai subir te encantar. Melhor som que se não há. É o rei no Brinha. Banda Furacão Tecno. Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Elias Carvalho, chega junto aqui com a gente, Elias Carvalho. Não pode fluir, vem me amar. Quero. As nossas girls também, desde sexta, com a gente. Um abraço do DJ Alisson. Gente, pois o rei vai tocar. Próxima sexta estaremos lá no Na Beirada, lá no Jurunas, sábado, Planeta Show. Fazendo você dançar. E a coroa do som vai subir te encantar. Segunda-feira, no Caldeirão do Alando, em Truncamento. Finalmente, hein? É o rei no Brinha. E ô hoje à noite no Palmeiraço. Jefferson Pop, Pop, Pop, Pop. Alô, Thiago! Agora a noite vai ficar completa, que elas já estão chegando, hoje estamos... Aí, macho! Um abraço, você, Luciano! Um abraço, Capitão Gris, já aqui com a gente. Um abraço, Capitão Dean. Olha a Dani Águia aqui com a gente, é verdade. Simbora, menino! E a nossa super cobradora também com a gente. Abrindo as suas asas, girando sem parar. Estou com a realidade, de iluminação. Seu novo rubi que bate forte coração. A espaçonave vai decolar. Abrindo as suas asas, girando sem parar. Estrutura metálica, show de iluminação. Esse é o novo rubi que bate forte coração. Banda Melodia, DJ Betinho e Isabelense. Camaradas do Sobe, um abraço, Márcio San e o Pança. Vamos esquerda, é o Águia, só pra você. Vlad! Super Pop, solta o som, solta a emoção. Banho de iluminação, faz tua gente suar. Alô, DJ Juninho, DJ Ellison, meu amigo Elias Cará, ou melhor, Carvalho. Todo mundo do coração do Vladimir, essa turma boa do Super Pop, essa aparelhagem que encanta e faz a galera delirar. Estou aguardando vocês na festa do meu aniversário. Não só vocês, mas claro, essa mulherada gostosa, sexy, linda, maravilhosa. Ai, meu Deus do céu! E toda essa turma que acompanha o Super Pop, essa rapaziada que dança bonito, e o Super Pop se prepara pra invadir a Arena Yamada na festa do aniversário do Vlad no próximo dia 15, domingo, na Arena Yamada. E o Vlad, com os corações abertos, esse moreno gostosão que sou eu, claro, recebendo você, Super Pop e toda a sua tropa, toda a sua galera, na festa de aniversário do Vlad. Alô, Juninho, leva a guitarra! Alô, Ellison, vamos explodir a Arena Yamada, porque aonde o Super Pop chega, meu Deus do céu, sai de baixo, que é chuva de luz, chuva de iluminação pra tudo quanto é lado. Vamos embora! As danadinhas e as sereias, ai, ai, ai. São as principais, são as gatas. Os irmãos gêmeos vão! Assim, vão fazer aniversário amanhã e estarão com Águia de Fogo lá no Caldeirão! Yeah. Super Pop, solta o som, só tem emoção. Você me fez acreditar no falso juramento. Eu tô me deixei levar, pois confiei em ti. Não acredito mais em nada do teu sofrimento. As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir. Eu só me fizeste sofrer, magoar-te do meu querer. Desprezou o amor que eu te dei. Foi por isso que eu te deixei. Eu só me fizeste sofrer, magoar-te do meu querer. Desprezou o amor que eu te dei. Foi por isso que eu te deixei. Já, já, o voo do Águia! DJ Juninho já pintando por aqui pela Ipanema. DJ Juninho Pop. DJ Ellison. Robson Music, considerado das aparelhagens.